Rumores de guerra, já não vejo flores brotando na terra. Semearam a semente da discórdia e da miséria. Mas tendo que morrer, pra que talvez possam entender que o amor tem que ser superior ao poder. Pra ter destaque e fama, muitos se jogam na lama. Tudo em nome da grana, a humanidade desanda. Crianças sendo treinadas para matar sem dó. Ao longo da vida transformar os seus sonhos em pó. Às vezes me pergunto por que tem que ser assim. Minhas orações peço pra Deus pra que tudo chegue ao fim. Pessoas iludidas, vivendo uma perda de fama escrita. Alguém me diga quem será o próximo da lista. Enquanto poucos tem muito, muitos tem muito pouco. A falta de amor cria barreira entre os sonhos loucos. Ei, maluco, pensa bem. Ninguém é mais do que ninguém. Não faça de si mesmo um refém. Existem outras formas de ir bem mais além. A humanidade sabe disso muito bem. Que viver de falsidades e maldades não convém. Não faça de si mesmo um refém. Existem outras formas de ir bem mais além. A humanidade sabe disso muito bem. Que viver de falsidades e maldades não convém. A morte tirando a vida procurando a morte. Pra se manter respirando nesse mundo tem que ser forte. Doses de falsidade alimentando a mente do ser humano. Quem vive dessa maneira está se endividando. O tempo vai passando, a maldade no coração cresce. Olhares indignados, a mente cansada, o bem padece. Viver de uma forma esperta nessa porra é necessário. Faça por você mesmo, não caia na lábia de otários. A todo momento alguém vai querer te atrasar. Já passei por isso, tenho muito pra falar. Se você for malandro demais, seu lucro pode vir em forma de sangue. Então fique distante desse esse pesadelo constante. Cabeça erguida, pensamentos originais é o que virá. Dessa forma se conseguir, tente viver sua vida. Não preciso pisar em ninguém pra resolver os meus problemas. Com meu talento e minha inteligência eu faço a minha cena. Não sou muito de dar conselho, mas junto com o Uzi nessa trilha vou mostrando o que penso. Se não gostar, eu só lamento. Viva abraçado com seu próprio medo. Sou o Bulldog Fantasma V2F da Baixada Santista. Fique de olho nos seus atos, tome conta da porra da sua vida. Tome conta da porra da sua vida. Não faça de si mesmo um refém. Existem outras formas de bem mais além. A humanidade sabe disso muito bem. Que viver de falsidades e maldades não convém. Não faça de si mesmo um refém. Existem outras formas de bem mais além. A humanidade sabe disso muito bem. Que viver de falsidades e maldades não convém. O ódio aqui na terra, gerado pela maldade, tornando homens lutadores em reais covardes. Me diz quem é que invade a mente do assassino, tornando frio e calculista ontem um bom menino. Se fosse por situação, ninguém teria nenhuma escolha. Quem começa de baixo e sobrevive, não desejo cair da folha. Tudo em prol da grana, assim que hoje vivem, caminhando mais e mais pro apocalipse. Será castigo divino? É isso que eu vejo. Transforma os homens lutadores em zumbis do medo. Entendo quando dizem a vida é passageira. Aproveito cada minuto, mas não caio em besteira. E fiz tudo que eu quis no tempo correto. Se errei, eu corrigi. E não sou o mais esperto, mas na vida o malandro sobrevive. Ultrapassa os ligeiros que ficaram no limite. Não me tenta, banco com malote, nem matar os banha preta. Controlar a vida sempre foi uma tormenta, mas não quero com certeza nada do que tem. Pois não faço de mim mesmo mais um refém. Não faço de si mesmo um refém. Existem outras formas de bem mais além. A humanidade sabe disso muito bem. Que viver de falsidades e maldades não convém. Não faça de si mesmo um refém. Existem outras formas de bem mais além. A humanidade sabe disso muito bem. Que viver de falsidades e maldades não convém.